Yeah, Antraz 2012. Ah, o peito da despedida. Não pense que eu sou covarde, desisti da minha vida. Mas já andei nos quatro cantos do mundo e não encontrei a saída. Ah, se não fosse essas letras que eu canto, onde derramo meu pranto, a válvula de escape do cotidiano. Já teve vontade de se matar? Eu também. Mas descobri que não resolve nada, só vamos sofrer mais no além. Eu sou Antraz, bem ou mal eu sou assim. Feio, honesto, de alma boa, carente pra caralho, mas tenho muito orgulho de me levantar da cama e saber que tenho um objetivo. Acredito que Deus existe somente pelo dom que carrego comigo. Eu acho que se eu pudesse escolher, ele escolheria exatamente isso. O mundo lá fora é secundário quando mesmo se transforma em lixo. Dos poucos que se interessam em escutar as minhas lamúrias, pessoas simples como eu que não se apegam à luxúria. Não se apegue ao rosto bonito, porque mano, ele envelhece. Nem cultua o corpo perfeito, porque um dia ele apodrece. Não sei quanto tempo me resta pra viver essa vida honesta, onde a mentira te traz o dinheiro e promove quem não presta. Aonde está a lei, a justiça, o respeito? Ser de verdade nessa estrada está cobrando um caro preço. Não sei quanto tempo me resta pra viver essa vida honesta, onde a mentira te traz o dinheiro e promove quem não presta. Aonde está a lei, a justiça, o respeito? Ser de verdade nessa estrada está cobrando um caro preço. Quem foi o culpado? Vai, aparece, mostra a cara. Desgraçado, o que cê fez comigo? Me jogou no meio da lava. Me sinto Wick de Fênix no meio da ilha da rainha da morte. Se fudendo, sofrendo, mas eu sei que um dia me tornarei o mais forte. Eu dou suporte a quem é de verdade como eu. Se é que isso vale algo, dou valor a quem não se corrompeu. Vamos lá, caminhar pra buscar a ovelha perdida. Não importa onde esteja, eu trago de volta pra seguir a minha trilha. Engraçado tentar entender como o ser humano pensa. Muitas vezes o mesmo age como um animal que não tem consciência. A doença, demência que toma conta do seu cérebro, corroendo seus neurônios e a sua vista, te deixando cego. Sonho, eles pensavam que hoje seria desse jeito. A podridão, a putaria, o mundo inferior agora está perfeito. Não sei quanto tempo me resta pra viver essa vida honesta, onde a mentira te traz o dinheiro e promove quem não presta. Aonde está a lei, a justiça, o respeito? Ser de verdade nessa estrada está cobrando um caro preço. Não sei quanto tempo me resta pra viver essa vida honesta, onde a mentira te traz o dinheiro e promove quem não presta. Aonde está a lei, a justiça, o respeito? Ser de verdade nessa estrada está cobrando um caro preço.